e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. A partir de agora, uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. E eu sou Rádio Lounge. A partir de agora você confere uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. A sequência de hoje começa com Fable, Factory, Lost Cause, Where I Stand.

Ce-am găbat ea stânda, bine din să ia-n păfa.